Sir Tower, Sierra Fox Jack is on the ground. I can't report, but I have more birds on track on them. Sierra Fox Trot Yankee on the ground at 4-1, confirm April. Retro Irish time. Roger, contact the Gremlin 1-9ers, Sierra Fox Trot Yankee. 1-9ers, Sierra Fox Yankee. Azul 4207, livre pouso pistão a zero, vento 090 graus, 20 nós. Livre pouso na 104207 Azul. Foxtrot Yankee, approva de sexo via Juliet, April 1, Lima, Mike, report Quebec. Juliet, April 1, Lima, Mike, then report at Quebec, Sierra Fox. Salvador, Senera 6140, ponto Esperadão 0, pronto. Troca a aeronave na final. Senera 6140, após a passagem do tráfego na final, ele mantém no zero. Mantém no zero após a passagem do tráfego na final. Na 6140. Delta, frequência livre, coordenação, Mike, Delta. Bom dia. 929, nível à direita. 4207. 2 April 5. 3 Pouso, Renault Ivan. Salve Salvador, boa tarde. 4207, levante. 4207, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, 4207. 4 Papa Hotel Delta, desça para 2000 pés, altímetro no 03, forma no localizador. 2000 pés, altímetro no 013, forma lá no localizador, Papa Hotel Delta. 013, a sua identificação. No 3, contato radar 57 milhas sudoeste de Salvador. Foi direto mar, informe ideal descida do altímetro 903. Para o nível 050. 16140, decolos 46, controle 120, decimal 8. 208, Xanameia 140. Controle Salvador, boa tarde, Xanameia. Bom dia, Xanameia 140. 140, contato radar, supra nível 250, perfil Puka. 250, perfil Puka, 6140. Diga. Você vai decolar de terra em diagonal, vai. Vai fazer um sobrevoo na região do aeroclube. Aí eu não tenho 107 com a bordo, o código colocado é o 0165, com o Graça Bravo. Eu tenho o 0165, prossiga 500 pés para o aeroclube, o Romeu Oscar Bravo. Alô. Controle da Oceana 6140, autoriza voar direto a Macenla. Aguarde. Para 3 mil pés, o altímetro na 03, 3198. Juliette Bravo Delta, prossiga. 5 milhas, rumo nordeste, encaixando a final ILS pista 10, mantendo 2 mil pés. A aeronave é um Eco 50 Papá. Bravo. Hotel Delta, controle. Escuta, Hotel Delta. Tráfico, posição 12 horas, 4 milhas, rumo sul, mantendo 500 pés. Aeronave Robson. Tráfico, Hotel Delta. Romeu Oscar Bravo é um Robson, confirma? É, Romeu 44. Gente. Controle, Papa Hotel Delta, estabilizado no localizador. Complete aproximação, chame tu, 808-95, pouso. 808-95, Papa Hotel Delta, grato. Torre, Salvador, Papa Romeu, Papa Hotel Delta. Papá Hotel Delta, vento 090 graus com 20 nós, intenção de pousar 17 ou 10? 17, gênero base pela direita. Afirmativo, Papá Hotel Delta, reporte no externo para cancelamento. Reporte no externo, Papá Hotel Delta. Juliette Bravo Delta, autorizado cruzamento, nome 735, táxi via. Mike, na Lima, chama só em 121, decimal 9. Papa Hotel Delta passando externo para o cancelamento. Papa Hotel Delta, o 51, tem livre base pela direita, chame na final do ano 7. Telefone final da 17, qual você deu? Autorizado, para 3, reporta para Copa. Chefe para todos. M140, patrulha 160, chama centro Recife, frequência 12545, alterna 12685, boa viagem. 12645, 12685, vou chamar 6140, boa. 12545, alternando 2685. 2545, 2685. 90 Romeu, a centena decola pista 10, curva esquerda, saída Momo, após direto. Controle 120 décima 8, aciona 5035, Chile para o 90 graus, 20 nós. Livre pouso, Papo até Deus. Flor de Cidade Baixa, batendo 500 pés, o Romeu fica bravo. Correto. Porta pro táxi, cheio pra todos. Volta ao Delta, solo ao 55, tem livre backtrack, reporte pista livre. Rumo 13, desça para 2.000 pés. Estou tímido na 013, informe no localizador. 2.000 pés, Rumo 13. Autoriza por 3, segura. Negativo, mantém a chegada, Rumo 13. 3, mantém a chegada, 3. 3, 8, 9, 1, está estabilizado. Completo. 7, aproximação, chame Tua 10895, tá 3198. 3198, 99. Tá, 3198, final da 10, vai chamar pra nós. Então 3198, livre pouso pistola 0, vento 090 graus, 15 nós. Vento, livre pouso. Hotel Delta, bom dia. O 9250, sua identificação, autorizado de chegada a Mário, desça para o nível 050, estou altímetro na 093, vigilante. Mike Romeu Golf, qual parte da pista que decola? Matilde, Papa Romeu, Mike Romeu Golf. Autorizado São Paulo, 430. Autorizou no meio aerovia, decola da pista 107, primeira curva à direita, saída da El, Leda Bridge. Controle 12080, aciona 5056. Romeo Golf, cotejamento correto, qual o PLB? 06, acionamento de táxi, chama em 1118, decimal 95. Solo Salvador, bom dia, tá 3198, livrando a sexta. Tá 3198, bom dia, ingresso, táxi Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, confirma 03? Afirmativo, 03. Gente, 3198. Pastor 20, bom dia, tá pronto pra cópia? Autorizado Guanambi, nível 180, direto, decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída Arbor após direto. Saída Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo. Controle 120, decimal 80, aciona 5026. Novamente, eu não consegui copiar. Está autorizado, Panambi, no 80, decolado 1-0, com curva direita, segue após DTC. Está bom estacionamento, pastor 2. O transponder copiou, é 5026. 5026. Afirmativo, livre acionamento, chão do taco. Para botar. Fala, Salvador. Bolinha 260 com a Mike. No 260, bom dia. Recife autorizado, no 390, aerovia Berisque 58. Decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, saída Pulca, transição Aracaju. Controle 12080, aciona 5057. 260, Recife 39, conforme plano, Pulca, Caju, 208 e 5057. 260, cotejamento correto, chama para o pushback acionamento. Câmara. Durante o Bravo Delta, táxi autorizado, vai decolar da cabeceira ou da interseção Delta? Ciente, táxi então na saída da saída do pátio 3, pátio 1, Índia e Alfa. Ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8-9-5, altímetro 1-0-1-3. A saída paga é Renato, para não ter condições de ou a saída convencional, ou se caso necessário, decola do jovem, intercepta a aerovia por muito próximo. Afirmativo, então, mantém a escuta que eu vou coordenar com o controle. Grato, tá por 2-0, acionado. Rumba 1-3, mantém aproximação, aguarde pista 1-0 livre. Deixa eu guardar o 1-3. Juliette, Bravo Delta, na escuta? Juliette, Bravo Delta, linda, cola sem paradas. A linha é decola, vento 100 graus, 20 nós, Juliette Bravo Delta. Pode ir, Salvador, vai você 510, 1 aborto. Pode ser 01, um abraço. Gente, mantenha 500 pés, ajustou o time do 903, já avisou o aeródromo. Gente, agora transferência de comunicações. Meu Oscar Bravo, chame Torre 10895, com pouso. 10895, Bravo. O meu Oscar Bravo, destino é Salvador? Salvador, vai pro pátio da base já. Afirmativo, o meu Oscar Bravo autorizado direto para o pátio da Bata. Vento Salvador 100 graus, 20 nós. Reporte no solo, o meu Oscar Bravo. Vai estar no solo, Bravo. Uno 3, livre pouso, pistão 0, vento 1, 00 graus, 20 nós. 3. Informação que eu recebi do controle é que a saída Arbor serve para aeronaves que não são RNAV. O que o senhor vai fazer é voar direto à posição Arbor e depois direto ao Guarambi. Se o senhor não tiver condições, pode chamar novamente. Tá. 9250, desça para 2000 pés, o seu time, 903, informe no localizador. 2003, para o nosso, com 9250. Controle de Salvador, bom dia, Papatango, Juliette Bravo Delta, decolou no 0, passando 800 pés. Juliette Bravo Delta, prossiga no perfil da Momo. Seguindo o perfil da bomba, Juliette Bravo Delta. Tá. Ok, 08, livre, chama táxi. 260. Sem cumprir a restrição da carta. Positivo, direto para uma centena, livre da restrição, Juliette Bravo Delta. Pode voar direto bomba, então? Autorizado. Grato. Gono 738 está presente, vou direto ETAP, Gono 738. ETAP, Gono 738. Gente, Mike, Eco Delta, sua para 3000 pés, o estoutímetro no 0 no 3, aguarde vetor para, correção, vetor para sequenciamento, pista 1 no 0, curva à esquerda, proa 330. Mike, Eco Delta, controle. Umba 1-3, solo aos 1-0, ao livrar para o pátio militar, frequência livre, um bom dia.